precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida. Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas. Não é que tá ruim, é que tá morno. Tô até com saudade de sofrer. Tô com vontade de passar sufoco. Da vida é diferente de viver. Eu quero é crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado. Que a minha mente desarrume. Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro. Eu quero é crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado. Que a minha mente desarrume. Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro. Amor comum tá chato. Precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida. Tá normal demais. Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas. Não é que tá ruim, é que tá morto. Tô até com saudade de sofrer. Tô com vontade de passar sufoco. Da vida é diferente de viver. Vai! Eu quero é de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado. Que a minha mente desarrume. Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro. Eu quero é crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado. Que a minha mente desarrume. Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro. Amor comum tá chato.